Filho! Aí, meu padrinho Melo, aquele abraço, nossa grande amiga! Renata! Hoje, dando tudo apoio especial pra nós! Um abraço, doutora Renata, um abraço do Alice Jurinho!